poema ao vento, com as crinas delirantes. Outono lento, com os sonhos bem distantes. Meu sol sangrando em agonia, meu corpo amando um farrapo de poesia. Folhas de outubro sobre setembro, mãos que descubro sem saber do que me lembro. Meu barco atado ao cais da vida, um lenço bordado que aceno em despedida. Sereno nesse mar em maresia, um cheiro a feno vai na onda da poesia. Nas mãos da tarde em concha pura, um corpo arde de espanto e de ternura. Eis o outono correndo à chuva, com ar de sonho e seu pranto de viúva. Tudo cinzento, água levada, no movimento desta garça abandonada. Carreta, um poema dentro da barriga do poeta. Minha placenta sem ter idade, que não rebenta este grito de saudade, que parto a mente. A mim deriva meu filho puro, meu amor em carne viva. Meu sangue e carne, criado e louco. Folha da tarde